Vamos lá, gente. Tenho andado tão sozinho ultimamente que eu nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez a procura de amizade, tanto sonho a perecer. Me ajuda aí! Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Oh, oh, oh. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Oh, oh, oh. Ter uma casinha branca, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão. Às vezes me reparo olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Canta aí, circo! Eu queria ter a vida um lugar de mato verde pra plantar e pra... Que delícia! E ter o quê? Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter a vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra comer. Oh, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Cara, os melhores músicos do Brasil, os caras que abraçaram essa loucura, que vem inovando o nosso funk, brigadaço. Barítono, Walter Vilaça, guitarra e violão, Daniel Santana. Sopros, Renato Franco. Teclados, Luiz Antônio Gomes. Percussionista Luciano Gomes. Uma salva de palmas pra esses caras. Obrigado, cara.